os fortes sobrevivem, remando contra a maré. Assim que não é fácil lutar contra o sistema, não se manter em pé. O vermelho do sangue aumenta a chama do fogo. A fome, a sede, ataca meu povo. Ouço gritos de socorro, socorro. São crianças desnutridas com lágrima no rosto, raspando a vasilha, implorando por comida. Pobres inocentes nessa vida sofrida, deitada na cama com sarampo catapora. Distante do mundo que a sociedade ignora, a chance de vida infelizmente é zero. Ninguém é de ferro pra viver nesse inferno de muito sofrimento, tristeza, rancor. Pra superar a dor tem que ser um gladiador que luta por amor, dedicado à glória, que decepa sua cabeça em segundos por vitória. É assim a lei da vida, a lei do mais forte. Pra sobreviver tem que ser um robô de alto porte. Infelizmente é o futuro da nação brasileira. Moleque de três manuseando a escopeta, que cava sua trincheira a cada segundo, que faz mais uma Dona Maria de luto. Chorar o dia inteiro no velório, no enterro, entrando em desespero, parece um pesadelo. Olhando pra cova, o caixão de lata partiu seu coração tipo uma navalha. Carregada nos ombros cansados, tamanha coragem pelos nossos pecados, mostrando que a vida nunca foi fácil. Do passado ao presente continua nossos passos, seguindo sem espaço a cada momento pra falar de nossas vidas jogadas ao relento. É triste de ver as crianças se drogando sem vontade de viver. Já estão se entregando pra um barato que não tem a grande salvação. A vaga nas escolas seria a solução, mas não é o mundão que a trai o problema. É sempre no Congresso o mesmo dilema. A favela tá em cena, seja aqui ou no norte, a água misturada com o barro no pote. Muitos que não têm o sustento adequado, o choro em cada rosto, o sofrimento calado. Me deixa indignado cada notícia dessa, e os homens do poder estão correndo sem pressa. Então me diz por quê, cadê investimento decidido várias vezes lá no parlamento? Não entendo, tenho medo, sem sossego percebo que a lei vigora no gatilho ou no dedo. Violência não traz a paz de carona. Quantas tragédias acontecidas em várias gomas, chego até concluir que nunca vai mudar, que sempre vai ter o que rimar pra cantar. Em São Paulo é triste, a forte Cracolândia, também Campinas, Sumaré, Hortolândia. Um dia não é pela ONU nem pela estrada da democracia. Paz não virá pela política na terra. Jesus vai voltar e vai cessar todas as guerras. A fome, a doença, a morte, o crime, a violência. Eu predito sinal, sinal da sua presença. O mundo jaz o poder do inimigo na presidência. Tal pai, tal filho e os ais são consequência. Então escolha o seu caminho, a sua, a decisão. Se ilumina na luz e se apaga na escuridão. Mano, querer é poder, fala em qualquer circunstância. Não tem morte pior, pior que o fim da esperança. Não. Aonde se cultiva o amor? Morte não pode que vacile. Se cultiva o amor, a paz irá prevalecer. Não se deixe vencer pelo mal, porém persiste em vencer o mal com o bem. Cuida desse seu coração que te faz tropeçar. Procura agir com a razão sem fraquejar. Não, não se ilude não, mundão, tudo dominado, errado. Passa como certo, certo como errado. Aí, a violência doméstica mata mais de 4 mil crianças por ano. E os assassinos são os próprios pais, que em vez de protetores, são espancadores. Os bebês não entendem essa agressão. Como não anda, não escapa, como não fala, não denuncia. E o que fazer quando o próprio lar é o lugar mais perigoso onde está? Não é paz, eu sei. São dores de aflição. Não é paz e nem união. São confusão. Não é paz e nem amor. Não é pacificador. Não é paz no coração. Nem compaixão. Não é paz, eu sei. morra aí.